Ambas histórias começam com Alexander Luthor chegando na Terra Padrão, mas de jeitos diferentes. Na graphic novel, Luthor invade a sede do sindicato e rouba uma nave que cai no meio da área rural dos Estados Unidos. O roubo em si não é mostrado, apenas os membros do sindicato contemplando o furto. Na animação, a história começa com Luthor invadindo o cofre do sindicato, junto com Jester, e coletam um dispositivo chamado Gatilho Quântico, mas Jester se sacrifica para deixar Luthor escapar com o uso de uma tecnologia que ele mesmo desenvolveu, e surge na Terra Padrão no meio do trânsito. O primeiro contato entre Luthor e a Liga também é diferente. Na graphic novel, ele conta que capturou sua contraparte padrão e se passou por ela para chegar em seu escritório, onde ali é confrontado por alguns membros da Liga e explica que veio de outra realidade e que precisa de ajuda. Na animação, ele se entrega à polícia, que contata a Liga para checar a situação. Sem a necessidade de muita explicação, Superman descobre que Lex Luthor veio de outra realidade, devido ao fato que os órgãos internos dele estão em lados opostos. O detalhe dos órgãos internos estarem em lados opostos é mencionado durante a investigação da queda do voo, mas esse assunto será abordado mais pra frente. Os membros da Liga que decidem visitar o universo paralelo também são diferentes nas duas obras. Na graphic novel, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash e Lanterna Verde vão para o universo de Luthor, enquanto que o Caçador de Marte e Aquaman ficam no universo padrão. Na animação, todos partem com exceção de Batman. Além disso, enquanto a Liga discute se interfere ou não na Terra de Luthor, ele esconde na Torre de Vigilância o Gatilho Quântico. A relação amorosa da Supermulher difere nas duas versões. Na graphic novel, a Supermulher e Ultraman têm um relacionamento disfuncional, o que leva ela a ter um caso com o Coruja, enquanto que na animação, o relacionamento dela legítimo é com o Coruja. Mas ele não corresponde tanto. Ainda em relações, a animação traz a subtrama do romance entre Rose Wilson e o Caçador de Marte. O confronto inicial entre os dois grupos é diferente também. Na graphic novel, Lanterna Verde consegue prender o sindicato dentro da sua base na Lua, exceto a Supermulher, que cai numa armadilha pela Liga e é presa junto com os outros membros. Salvo por esse momento, as contrapartes nunca se encontram na graphic novel. Nesse tempo, durante as próximas horas, a Liga começa a realizar reparos na sociedade, entre eles a prisão do Chefe Gordon. Na animação, ocorrem confrontos diretos diversos. O primeiro deles ocorre enquanto parte do sindicato realiza uma busca na sede destruída da Liga de Luthor, que, sem estar ciente que o grupo está lá, traz a Liga Padrão para o meio da sede. O time não derrota o sindicato, mas conseguem escapar. O segundo é um ataque planejado da Liga contra o sindicato, mas que, apesar de terminar com a Liga vitoriosa, os membros do sindicato são soltos depois. E o terceiro e último confronto ocorre depois que o sindicato consegue pôr as mãos no Gatilho Quântico. Uma diferença entre as duas obras é como cada uma lida com a viagem entre as realidades. Na graphic novel, os membros do sindicato são levados de forma instantânea para a Terra Padrão. Lá, eles realizam um estrago proporcional às reformas que a Liga realizou na Terra Antimatéria, mas são impedidos de cometer mais atrocidades pelo Caçador de Marte e Aquaman. Na animação, depois que o Coruja conseguiu replicar a tecnologia de Luthor de viagem interdimensional, a Supermulher, acompanhada dos Capitães Negros, visitam a Terra Padrão atrás do Gatilho Quântico, confrontando Batman e os membros elegíveis da Liga brevemente, mas conseguem recuperar o Gatilho Quântico e retornar à Terra de origem. Explicando o que é o Gatilho Quântico, é a fonte de energia para uma bomba de nível global que o sindicato pretende usar caso as nações do mundo não cedam. Existe um conceito que relaciona a questão da composição da matéria com a justiça. Por conta do universo de Luthor e do sindicato ser composto por antimatéria, a ordem natural desse universo é que a maldade e a corrupção sempre irão prevalecer. Por isso que os bons atos da Liga no universo antimatéria são todos revertidos em pouco tempo. Ao mesmo tempo que no universo padrão, a justiça e a bondade tendem a prevalecer, o que explica a derrota rápida do sindicato pelas mãos do Aquaman e do Caçador de Marte. Esse conceito é exclusivo da graphic novel e não está presente no filme. Apesar da presença do sindicato em ambas as obras, o verdadeiro antagonista é outro. O que difere é o personagem em cada obra. Na graphic novel, o verdadeiro inimigo é o Brainiac do universo antimatéria. É revelado que ele manipulou Luthor em viajar para o universo padrão. Paralelamente, ele realizou a troca de dois aviões, cada um vindo de um universo, e levado para o outro, para dar a impressão de que existe um equilíbrio dimensional, e assim levando o sindicato para a Terra Padrão. O plano dele era provocar uma fusão entre os dois planetas, levando à destruição das duas terras e causando a morte de toda a vida nelas. Essa fusão daria início assim que Luthor realizasse uma viagem entre universos, que levaria a Liga para o seu mundo, por consequência, ambas as equipes não conseguiriam impedir Brainiac por estar em um universo onde a ordem natural das coisas faz com que elas falhem suas intenções. Nessa condição, as equipes realizam uma troca para obterem sucesso. Assim, o Ultraman assassina Brainiac ao retornar. Na animação, o Coruja pretendia usar a bomba para detoná-la na Terra Primária, destruindo todas as realidades, eliminando a essência do ser humano. Ele consegue chegar à Terra, mas Batman vai atrás dele com a ajuda do Johnny Quick. Rolando um confronto físico, que resulta na viagem do Coruja junto com a bomba para uma Terra Glacial. O final das duas obras também é diferente. Na graphic novel, com a Liga de Volta à Terra Padrão, eles realizam reparos aos danos provocados pelo sindicato. Enquanto que na Terra Antimatéria, o sindicato reverte as ações positivas da Liga. Na animação, o auxílio de Johnny Quick faz com que ele acelere o processo de envelhecimento dele, levando ao falecimento. O resto do sindicato é preso pela Liga com a ajuda do exército americano. E retornando para a Terra Padrão, a Liga discute a admissão de novos membros.